Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar, vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Alô você, ouvinte do Central do Sertanejo. Tô chegando com a nossa edição de sexta-feira. É sexta-feira, é finalzão de semana. Que beleza. Central do Sertanejo começando comigo, Silvio Ferraz, aqui na sua rádio preferida. Aonde você estiver, obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje é sexta-feira, dia 20 de dezembro do ano de 2013, faltando aí 4 dias para o Natal. É o Central do Sertanejo que hoje, sexta-feira, você sabe, né? Tem muita música boa, é no pique do final de semana, naquele clima assim de sertanejo universitário com a rocha, esse clima gostoso que só o Central do Sertanejo tem pra você. Sexta-feira, energia positiva sempre, excelente sexta-feira, bom fim de semana, tá em casa, tá no carro, trabalhando, aonde você estiver, obrigado pelo carinho da sua audiência. Para começar a nossa sexta-feira, 20 de dezembro, tem o som do Guilherme Santiago, Noitada. É para você já começar a entrar no clima aí dessa noitada de sexta-feira, né? Hoje vai curtir com os amigos, com a família, vai só descansar mesmo, que beleza. Ouvindo a sua rádio preferida, fica muito melhor, né? É o Central do Sertanejo, comigo, Silvio Ferraz. Olha, você sabe que hoje tem também as 4 mais da semana, né? As 4 mais tocadas do nosso bloco número 4. Você vai curtir aí as 4 mais da semana. Então vamos com Noitada. Você tem o dom de me enlouquecer. Seu cheiro no ar só me dá prazer. Moça, você consegue dominar todos os meus sentidos, me controlar. Fico louco e perco a noção. Quebro as barreiras do coração, mesmo não querendo me envolver. Você tem mesmo o dom de me enlouquecer. Já não tem mais jeito, vou me entregar. Contra essa paixão é inútil lutar. Te ver todo dia e não te ter. Com essa angústia não deu pra conviver. Já pensei até em me declarar. Altas madrugadas te acordar. Com rosas vermelhas e um violão. Te acordar ao som da minha canção. Chega de tempo, eu vou me declarar. Chega quase madrugada, te acordar, te beijar e te amar. Chega de tempo, eu quero é você. Te envolver nos meus braços e te dar a noite inteira de prazer. Não dá pra conviver. Já pensei até em me declarar. Altas madrugadas te acordar. Com rosas vermelhas e um violão. Te acordar ao som da minha canção. Chega de tempo, eu vou me declarar. Chega quase madrugada. Te acordar, te beijar e te amar. Chega de tempo, eu quero é você. Te envolver braços e te amar a noite inteira. Chega de tempo, eu vou me declarar. Chegar lá de madrugada, te acordar, te beijar e te amar. Chega de tempo, eu quero é você. Te envolver nos meus braços e te dar uma noite inteira de prazer. Te envolver nos meus braços e te dar uma noite inteira de prazer. Aí o sucesso de Guilherme Santiago, aqui no Central do Sertanejo, Noitada. Aonde você estiver, obrigado pelo carinho da sua audiência. Essa rádio tá demais. Esse Central do Sertanejo tá demais nessa sexta-feira, 20 de dezembro. Vou falar aí do Gustavo Lima, né? Como é que pode isso, né? Um tempo atrás, o Gustavo Lima disse que tinha problemas aí com pânico, queria até largar a carreira. E em entrevista, mais uma vez, Gustavo Lima demonstra preocupação preocupação com sua saúde mental. Gustavo Lima revelou em entrevista ao Jornal Diário de São Paulo que está preocupado com sua saúde mental. Ele disse: eu tenho meio que uma síndrome do pânico. Tenho muito pânico, por exemplo, de andar de avião. Se for em algum lugar público sozinho, eu me sinto louco. Acho que a correria louca dos shows, o sucesso e a fama fez isso comigo. Se for sozinho, eu fico louco da cabeça e passo mal. Tá aí o Gustavo Lima, então, mostrando que tem um transtornozinho mental por concentração de muita gente, né? E andar sozinho. Ele fica o tempo todo acompanhado de assessor, segurança e um monte de gente. Daí acontece isso. Quando fica sozinho, ele não consegue. Em entrevista, Gustavo Lima também disse que a companhia de sua noiva, a modelo Alessandra Suíta, é muito importante. Ela não mede esforço para estar sempre junto com o cantor. E aonde ele vai, ela está sim. Ele já se sente até casado, disse aí Gustavo Lima. Gustavo Lima disse também que quando está em São Paulo, ela vai para minha casa. Quando eu viajo, ela me acompanha. Então, quer dizer, é um casamento mesmo já, né? Vamos curtir a nova do Gustavo Lima aqui no Central do Sertanejo. Fui fiel. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. E hoje nesse cabaré a mulherada é open bar. É só chegar, beijar, beijar, beijar. E hoje nesse cabaré a mulherada é open bar. É só chegar e pai, pai, pá. Hoje o moído vai ser bom e o cabaré duas beijar e no final da festa não tem conta pra pagar. O sistema é liberado, tem mulher pra todo lado, então não perca tempo, vem correndo, vem pra cá. E hoje nesse camaré a mulherada é open bar, é só chegar, beijar, beijar, beijar. E hoje nesse camaré a mulherada é open bar, é só chegar. Hoje nesse cabaré a mulherada é open bar, é só chegar, beijar, beijar, beijar. E hoje nesse cabaré a mulherada é open bar, é só chegar e pá, e pá, e pá. Pode chegar, vai ter folia, muita farra e curtição. Hoje o moído vai ser bom e o cabaré vai bombar. Bebida pra beber, mulher pra nós beijar. E no final da festa não tem conta pra pagar. O sistema é liberado, tem mulher pra todo lado, então não perca tempo, vem correndo, vem pra cá. E hoje nesse cabaré hoje nesse cabaré a mulherada é open bar, é só chegar e pá, e pá, e pá. E hoje nesse cabaré a mulherada é open bar, é só chegar, beijar, beijar, beijar. E hoje nesse cabaré a mulherada é open bar, é só chegar e pá, e pá, e pá. Mulherada Open Bar, João Neto e Frederico aqui na sua rádio preferida, no Central do Sertanejo. Passou por aqui também Gustavo Lima, Foi Fiel e Guilherme Santiago, Noitada. Só sucesso, só música boa no Central do Sertanejo nesse finalzão de semana, sexta-feira, 20 de dezembro. Tô indo pro intervalo comercial, mas eu já volto com muito mais sucesso, também tem informações pra você. Vou falar um pouquinho aí da Paula Fernandes, que ficou surpresa aí com a quantidade de fãs que encontrou na Europa, né? A Paula Fernandes, que recentemente voltou aí da sua turnê pela Europa, e ela ficou surpresa. Eu vou falar um pouco disso pra você na sequência. Essa é a sua rádio preferida, audiência comprovada. E eu já volto e conto com a sua audiência. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. É o Central do Sertanejo, de volta no seu rádio, comigo Silvio Ferraz. Nesta sexta-feira maravilhosa, faltando aí 4 dias para o Natal, 4 dias para comemorarmos o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Olha, no clima de sexta-feira, no clima de finalzão de semana, tá chegando aí o Cristiano Araújo. Fá, fá, fá, fá. Central do Sertanejo. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Pegou o Valinante pra poder sair. Ela quer ir pra balada, quer se divertir. Cansou de programinha light, não quer cineminha. Quer algo mais pesado pra perder a linha. Amor é coisa do passado, não quer romance não. Não se preocupa que eu te quero só agora sem a pegação. Ai, ai, ai, ai, ai. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ela tá querendo uma rocha pra descontrolar. Fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa. Então o Cristiano Araújo tá aqui pra arrochar. Arrocha, arrocha. Pegou o Valinante pra poder sair. Ela quer ir pra balada, quer se divertir. Cansou de programinha light, não quer cineminha. Quer algo mais pesado pra perder a linha. Amor é coisa do passado, não quer romance.

Tá aí fechando as quatro mais tocadas da semana. Alex Ferrari, Peguete, Léo Mendes, Gata Freeboy, Taeme Thiago, Cafajeste e Levemente Alterado com Michel Teló. São as quatro mais tocadas aqui no Central do Sertanejo. Ah, galera, que peninha, que pena. Tudo que é bom dura pouco, né? O Central do Sertanejo tá indo nessa. Finalizando a semana aí, né? Sexta-feira. Quero desejar a todos um excelente fim de semana. Tudo de bom, muita paz, muita saúde, muita harmonia entre as pessoas, né? Se for beber, não dirija. Se dirigir, não beba. E olha, nunca faça aquilo que você vai se arrepender depois, né? Hoje, sexta-feira, dia 20 de dezembro, vamos curtir com a família, com os amigos, com o namorado, com a namorada, né? Que maravilha, mas tudo num clima de energia sempre muito positiva, muita paz, tá certo? Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, eu tô indo com Ele. Beijo pra todo mundo. Segunda-feira eu tô de volta, hein? Segunda-feira, dia 23, véspera do Natal aí já praticamente, né? Eu já estarei de volta aqui trazendo pra você o melhor do sertanejo. Sertanejo Universitário com o Central do Sertanejo. Grande abraço, até segunda! Central do Sertanejo.